bota, bota. Como tá na sua boca, minha língua com jeitinho. Faz a cara de safada, vai descendo gostosinho. Como tá na sua boca, minha língua com jeitinho. Faz a cara de safada, vai descendo gostosinho. Gostosinho, gostosinho, gostosinho, gostosinho, gostosinho. Ele beijando minha boca, beijando a dele bem devagarinho. Me dá beijinho, bem gostosinho. Ele beijando minha boca, beijando a dele bem devagarinho. Me dá beijinho, bem gostosinho, gostosinho, gostosinho. E vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vamos que vamos! Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vamos que vamos! Vai descendo gostosinho. Vou botar na sua boca, minha língua com jeitinho. Faz a cara de safada, vai descendo gostosinho. Gostosinho, gostosinho, gostosinho, gostosinho, gostosinho. Ele beijando minha boca, beijando a dele bem devagarinho. Me dá beijinho, bem gostosinho. Ele beijando minha boca, beijando a dele bem devagarinho. Me dá beijinho, bem gostosinho, gostosinho, gostosinho. Vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau.